Agora, 3:34, o assunto agora é os atrativos, as atrações lá da usina de Itaipu, que estão com horário diferenciado, estão com novos horários de visitação, na verdade, e é sobre esse assunto que eu vou conversar com a Jurema Fernandes, ela que é responsável pelo Complexo Sures por esses atrativos. Boa tarde, Jurema. Boa tarde, Cris, boa tarde, ouvintes. Obrigada, Jurema, pela sua participação. Os três pontos lá de visitação da Itaipu, que é o refúgio biológico, o polo astronômico e também o ecomuseu, eles estão com novos horários, né? Por que essa diferenciação, Jurema? Isso, nós alteramos esses horários desde a semana passada, logo após o carnaval, para facilitar a escolha do visitante que vem, né, conhecer os nossos atrativos. Certo. Antes o Ecomuseu fechava às segundas-feiras, o Refúgio Biológico fechava às terças e o Polo Astronômico às quartas. Então, a partir dessa unificação de todos os atrativos fechando somente às segundas-feiras, nós temos de terça a domingo os demais atrativos todos funcionando, com exceção da usina, que não fecha nenhum dia, né? Bom, e essa, na verdade, vocês querem unificar, né, esses horários, e até para facilitar também para o visitante, né? Principalmente ali o Ecomuseu, que está com várias atrações, tem chamado bastante atenção, né, Jurema, as exposições que vocês têm colocado lá. Esse horário você acredita que vai facilitar, então, para o turista que chega aqui em Foz do Iguaçu e até para os iguaçuenses também? Exato. O maior fluxo de visitação é o fim de semana, né? De certo. Quinta a domingo. Então, nos demais dias, a gente tendo localizado um único dia para fechamento, facilita a escolha do visitante em conhecer mais de um atrativo no mesmo dia. Antes acontecia muito dos visitantes ir numa segunda-feira, não visitar o Ecomuseu porque estava fechado e não ter oportunidade de voltar novamente. Então, isso facilita a escolha, que a maioria dos dias, a maior parte dos atrativos está aberto. E aí fica, além de ganhar um dia a mais, e também facilita, né, essa montagem de roteiro, tanto para as agências de viagens, para o turista que vem aqui, como você falou, fica mais fácil, né, para o pessoal conhecer todos os atrativos. Exatamente, facilita bastante, também para as operadoras, agências de viagens, facilita na hora de oferecer as atrações para o visitante. Jurema, queria aproveitar e conversar com você a respeito, nós falamos aí do Ecomuseu, que agora está com horário de terça e domingo das 8 da manhã às 4:30 da tarde, com essa exposição Lágrimas de São Pedro, que está chamando bastante atenção, uma delicadeza, só já pude acompanhar aí algumas informações e algumas imagens. É um diferencial nessa exposição, né, Jurema? Com certeza, Cris. Nós estamos procurando trazer várias exposições para os turistas, né, poderem contemplar, e principalmente também a população da região, de Foz do Iguaçu e região, que é um atrativo totalmente gratuito, mesmo com as exposições, é totalmente gratuito e todos têm acesso. Vale, para o visitante aqui de Foz do Iguaçu, o Ecomuseu, ele tem custo de entrada para o morador de Foz do Iguaçu, é diferenciado do turista, como que funciona? Para Foz do Iguaçu e toda a região lindeira, é totalmente gratuito. Basta ir ao centro de recepção de visitantes da Itaipu para retirada dos ingressos, levar um comprovante de residência, e é totalmente gratuito. Da mesma forma que o refúgio biológico e também o polo astronômico. Isso, exatamente. Isso até para facilitar uma oportunidade, então, que a Itaipu está dando para o iguaçuense e também os moradores aqui da região conhecerem, né? A gente fala tanto Foz do Iguaçu, Itaipu para os turistas, para o pessoal de fora, mas é importante que o pessoal, que a comunidade aqui de Foz do Iguaçu e os moradores da região conheçam também essas maravilhas que temos aqui, né, Jurema? Com certeza. Eu sempre digo que cidade turística é onde a comunidade aprecia, contempla e participa, né, dos atrativos turísticos. Então, por isso nós abrimos totalmente gratuitamente, sem custo nenhum, realmente para facilitar o acesso a todos, que a população tenha conhecimento, isso fortalece a identidade turística da cidade. Jurema, para quem quiser informações a respeito de horários, a respeito de como fazer para adquirir os ingressos, como que deve proceder? Tem algum telefone de contato, algum e-mail? Tem, sim. Tem o nosso 0800-645-4645. Ou nosso site www.turismoitaipu.com.br. Pode acessar lá, ver todas as opções de atrativos, horários, e ligar nesse telefone para fazer reserva se houver necessidade. Tá certo, então, Jurema. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Esperar que realmente o pessoal daqui da região, tanto de Foz do Iguaçu e dos municípios vizinhos aqui, que prestigiem não só os turistas, mas que o nosso pessoal aqui prestigiem essas opções aí que a Itaipu Binacional oferece com os atrativos turísticos. Obrigada, Jurema, pela sua participação. Obrigada. Lembrando, então, que essa entrevista com a Jurema Fernandes, que é lá do responsável pelo complexo turístico, pelas todos esses passeios lá da Itaipu, está disponível logo mais no cbnfoz.com.br com essas e outras informações a respeito de como proceder para fazer essas visitas lá no Refúgio, no Polo Astronômico e também no Eco Museu de Itaipu. Agora, 3 horas e...